Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé e o poder nas mãos, ainda que eu desse os meus bens a quem me estende as mãos, de nada valeria sem teu amor. Só o amor é capaz de transformar os corações. Só esse amor é bem mais do que você sonhava ter. Foi por amor que Jesus a própria vida deu na cruz. Um alto preço ele pagou, o preço do amor. O amor é sofredor e paciente. O amor é verdadeiro, não magoa o coração. Deus, por amor, o seu filho entregou-nos e provou que amando o mundo deu a todos salvação. Só o amor é capaz de transformar os corações. Só esse amor é bem mais do que você sonhava ter. Foi por amor que Jesus a própria vida deu na cruz. Um alto preço ele pagou, o preço do amor. Só o amor é capaz de transformar os corações. Só esse amor é bem mais do que você sonhava ter. Foi por amor que Jesus a própria vida deu na cruz. Um alto preço ele pagou, o preço do amor. Foi por amor que Jesus a própria vida deu na cruz. Um alto preço ele pagou, o preço do amor.